É indispensável haver bom tempo para que também as pessoas possam ter vontade de sair de suas casas e poder comemorar o último dia do ano em conjunto com todos aqueles que têm em suas casas, com a família. A passagem do ano é sempre um momento de esperança, é sempre um momento de fazermos votos de receber bem o ano 2019 e vamos ter muita música, também muitas surpresas. Será na central de camionagem, temos o grupo AF e Função Pública a partir das 22h. E mais, no ano passado cancelámos devido aos incêndios, não fazia sentido nenhum fazermos este tipo de iniciativa. Já o tínhamos feito em 2016, que correu muito bem, e este ano vamos repeti-lo. De facto, ainda está muito presente aquilo que passámos sobre o fatídico incêndio, e estes momentos são momentos de afeto, momentos de carinho, momentos em que puxa o sentimento, em que o coração está mais sentido e também mais dorido por todas as dificuldades que temos passado, mas ver as crianças ao nosso lado, a alegria das crianças, faz esquecer tudo isto, e esta data e este envolvimento do município a promover estas iniciativas é também transversal a todas as idades, é para todas as famílias, é precisamente para ajudar a esquecer esses maus momentos, seja ao nível familiar, seja ao nível económico, seja o que for, pelo menos nesta época, trazer um bocadinho de alegria a todos e fazer com que por um bocadinho as pessoas se esqueçam dessas dificuldades e acreditar que para o ano vamos ter um ano melhor. E é isso que também queremos transmitir. O município de Oliveira do Hospital deseja a todos boas festas, um santo e feliz Natal e um próspero ano novo.